Teus olhos como luz, mas eu sabia no fundo que não era pra ser. Te amei sem razão, meu coração uma cruz. Entreguei a ilusão e agora estou aqui a sofrer. Amor, amor, por que me deixaste? Fui prisioneiro de uma paixão que não valeu. Te vi nos braços de outro e o meu mundo desabou. A raiva que eu sinto é só contra mim e o seu. Teus sorrisos, promessas, um passado em sombras, cada toque, cada beijo. Fui me perdendo em você, mas a verdade é cruel. Teu amor não era meu. Agora só restam lembranças e a dor de não ter. Amor, amor, por que me deixaste? Fui prisioneiro de uma paixão que não valeu. Te vi nos braços de outro e o meu mundo desabou. A raiva que eu sinto é só contra mim, eu sei. Se voltar, nunca ia te olhar, aprender a lição do amor que não é meu. Coração despedaçado de um sonho proibido. Prometo não me perder em ilusões que não são. Amor, amor, por que me deixaste? Fui prisioneiro de uma paixão que não valeu. Te vi nos braços de outro e o meu mundo desabou. A raiva que eu sinto é só contra mim, eu sei. Amor, amor, não se esqueça. Não se apaixone pela mulher errada. Essa dor é um aviso que eu nunca mais vou esquecer. Não se esqueça, não se apaixone pela mulher errada. Essa dor é um aviso que eu nunca mais vou esquecer.